Bluetooth. Obrigado. Madrugada. Quilo Serra Lima, informe no ideal descida. Sou em Salvador, de Oceané, rua 311, Oceano da Lima. Bom dia, Oceano 6319, acione a identificação, chegada bom, fidência para 4000 pés. O ajuste no 012. 012, identificado na bom, possibilidade direto bom. Autorizado, direto bom. 311, direto bom. Salvador, Lima Zulu Golf, ponto ideal. Sete Lima Zulu Golf, está autorizado descida para altitude e tráfego, informe cruzando 2500 pés. 2500 pés, a porta da cima, Lima Zulu Golf. Controle, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, bom dia, subiu para 1000 pés, direto plataforma, informe livrando a CTR. Mike Romeu para 1000, reportagem dando CTR, Oscar Mike Romeu. Tan 3859, acione identificação, chegada Bonf, desça para 5000 pés, o ajuste 1012. Escondeu com 1012 na Bonf, Tan 3859. Boa Bonf, está presente? Autorizado, Tan 3859. Está livre, é o número 1 na aproximação, 639. Então, Alisson, eu vi aqui, foi realmente feito o CHG, tá no meu sistema, porém não chegou pra Recife. Já vi que o plano de voo, o que tinha dia que eu desci tinha travado lá alguma coisa e ia liberar o plano, até agora não tá. Chegou ainda pra Recife. Tô tentando entrar em contato de novo com a cidade falando de voo e não tô conseguindo, só aguardando aqui. Né, 6311, está livre ao final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Contato no procedimento, 2000, informado no localizador, às 28, está na 6311. Voo 3-0 para informação. É o Oceanero 6312, 350 Recife, informação piloto. 312, só guardando, copo, saída Puga, Cajú. Puga, Cajú, agora no copo, 312. Puga, Cajú, agora no copo, 312. Puga, Cajú, agora no copo, 312. Puga, Cajú, agora no copo, 312. Puga, Salvador, o gol no 923, pela pushback, estacionamento no gate, meia dúzia. Autorizado, pushback, senão é para o táxi, com 923. Eu vou entrar para o táxi, 923. O número 3 na aproximação, reduza para 259. Aciona 5427. Oscar Mike Romeo, está presente em frequência livre, tem um bom voo. Oscar Romeo, Kilo Serra Lima, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1012, informe no localizador. 2000, 1012, autorizado o procedimento, reportará no localizador, Kilo Serra Lima. Desça para 3000, ajuste no 0 no 2. Pronto, 4 de centro no campo. Pronto pra costa. Autorizado, nível 4, 0 Recife, via Peruísque 58. Decola pistão 0, curva esquerda, pega a puca, tensão cachorro, controle da 0 decimal 8, aciona 5, 4 e 5. Autorizado 4-0 para Recife, Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, puca, Aracaju, controle 1208, nas molhas 4 e 5, tá 9, pushback e acionamento. Autorizado, puxa, contato, o Alpsa 847. Pelo Sr. Lima, você vai seguir como número 2 na aproximação, tráfego sua posição de 11 horas, 9 milhas, 123-20 da Oceanair, cruzando 4 mil e descido para 2 mil. Acerte o Pelo Sr. Lima, tráfego de tiver. A 3259 reduza para 2109. 2109, Oceano 3259. Avisando o localizador, Oceano 63, ou no ano. Oceano 63, no ano, completa final, chame Torre 11895, tomou posse. 11895, trapo. Ativo 1923, com 182 a bordo, alterno Galeão, com 3 horas e 36 de autonomia. 923, táxi Índia, ponte para torre 1895, Negão 1092. Táxi via Índia, ponte para torre 1895. Oceano 63, Uno Uno, estamos a 3 milhas do externo. Oceano 63, Uno Uno, pouso autorizado no zero, o vento 020 graus, 079. Autorizado pouso na Uno Zero para o Oceano 63, Uno Uno. Pelo Serra Lima vai pousar na Uno Zero ou na Uno 7? Atenção na Uno 7, ó. Pelo Serra Lima. Salvador, o gol 1923, próximo ponto de espera, pista 10, pronto. Gol 1923, mandei um ponto de espera no 10, tráfego na final já ultrapassou o marcador externo. Mantém o ponto de espera, gol 1923. 25, tomou ponto. 895, obrigado. 3259, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2 mil pés. 2 mil pés, autoridade LR, portanto 325, olhando. Liberada a restrição de pelo, 4 mil. Livre. Azul 4299, se tiver de acionamento, no 9. O 4299 aguarda para o puxo. Você escuta para o puxo, o azul 4299. O 4299 coordena, porque só tem o... A Argentina já passou sua retaguarda, está prosseguindo para através do 0807, creio eu. Coordena, a equipe de solo está livre, puxo do setor, atenta a Argentina e reporta para o táxi. Livre, puxa o pé coordenando com o solo, o azul 4299. número 5, aguarda para o... Para cobra, saída da El Leda Brito. Arma 3-1, salva 5 direita no 2-1, décima marcha. 2-1-9, agora também, 3-1-9. Tá. Tiro Serra Lima, pouso autorizado no 7, 030 graus, 069. Autorizado pouso no 7, quilo Serra Lima. Decolagem autorizada no 0, 040 graus, 069. Decolagem autorizada, Coronel 23. Salvador Grão, é 1901, 3, 2, 3. O taxi vai aí para 1-8, road point 190, call tower 118.95, 1-0-1-2. Again, 1-9-1-3 approved, taxi via April 1, taxiway India, road point 110, call tower 118.95, 1-0-1-2. April 1, India. Hold short, runway 10, and we contact 118.95. 1-9-1. Para o taxi, já destacado 8-4. With 7-0-4 a bordo, autonomia 2-14, alternado e radar. Bom dia. Bom dia, tá 3859, baixado e travado, final IMS no 0. Tá 3859, bom dia, pouso autorizado no 0, vento 030 graus, 069. Autorizado, pouso no 0, tá 3859. Pouso no 923, decolado 57, controle 1208. 208. Vou avançar na EMEA 319. 6312 tem chamado puxa. 6312 está pronto no portão 5. Leia até no 923. Salvador, o TAN 3604, autorização Brasília. 3604, número 3, cobre agora. 3604. Salvador, bom dia, até 3663, autorização Guarulhos, de defesa zero. 3663, número 4, cobre agora. Tango, bom dia, Cupano 4, é o número 5 para agora. 6-3-1-1. 3-1-1, não mantém a posição agora. Guarda. Sul 4299 vai manter a posição aguardando. Desconsidero, 4299, desconsidero, reporta nosso táxi. Reportando para o táxi, Sul 4299. O Oxenai 6312 autorizado, push, reporta nosso táxi. Reportará 6312, obrigado. Na 6311, a companhia vai realizar o push padrão na saída 43, assim como ele livrar a entrada do portão, tá livre, portão 05. Estaria aguardando aqui na QL. Salvador, Power, 1-9-1-3. 1-9-1-3, just line up and wait, runway 10. 01, runway 1901. 3859, sala 59, direita, 121, decimal 9. 1-1-1-3, clear to take off on 10, wind 030 degrees, 09 knots. Clear to take off, 1-9-1-3. 9, taxi Alpha, Ponte da Juliette. Alpha, Ponte da Juliette. O Juliette Tango Zulu, pronto, copy. Autorizado, Ilhéus 1100, decola a pista no 0, curva direita, sai da Coral, controle no 0, decimal 8, aciona 0260, Juliette Anzulu, Panenac. 7, após a rolagem da Argentina, ali, mantenha no 0. Posso falar aqui, porta 2, 1895, sendo aumentado. 304, pronto, copo. Qual é o Oceané 63, 12? Pressionamento no Gatabaia, teste no ataque. O senhor quer que a gente coloque o avião na, no pátio 3? Para livrar o portão 5 e livrar o táxi do azul? Afirma o push previsto, acredito que a equipe só já esteja ciente. É na saída do pátio 3, deixando livre a entrada da Juliette, 63, 12. Tá ok, obrigado. O 3604 confirmando o protocolo? Viu? Protocolo é 3604. 360 Brasília autorizado, VP Zulu no 7, decola a pista no 0, curva direita, sai da arbor, eleva, controle do 0, decimal 8, aciona 5431. 0, decimal 8, Argentina 1913. Brasília no 4 Zulu 17, arbor, eleva, 208, controle 5431. Tá correto, 304, reporte pronto, push 63 no 1, assim que a companhia livrar, tá livre, porta 05. O azul 4299, tá pronto pro táxi, 124 a bordo, 4 horas de autonomia, tá o Fernando Ribeirão Preto. Agora o táxi, azul 4299. Maria livre o 05, para o Oceané 63 no 1. Assim que tiver condições de ingressar com segurança, tá livre. Número 3, 35221. O 3663 completamente pronto no 02. Firma? 3663 completamente pronto no 02. Então agora copo. 3859, Juliette, portão 3. 487, ciclado 03, controle 1208. 1208, obrigado, trabalho. Obrigado, tudo bem. Mozuno 52 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 20. Gente, agora tá, que você nem é 312. Aguardando. Só para o 490, saída Puca. 490, saída Puca, APSA 8487. 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-2, com voo. Engenhão, Alfa Ponte Espera, Delta 0, 5-9, Ponte Espera. Gato, bom dia, Zuka 299. O 4299, poderia confirmar sua última alternativa? É, Ribeirão Preto, 4299. Eu prossegui como número 2 no ponto de espera. Você vai seguir com a Embraer da Azul, Pátio, Indy Alpha, no ponto de espera Torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0, 1-2, bom voo. 7-6-3-1-2. 3-6-3, cópia. Prossiga. 3-0-4. Aeroporto Guarulhos, 340, decola do 90, curva direita após, cumpre o perfil da El, Leda, após voo abrir, intercepta o Azul 1 no meia, Bravo até Azul e após conforme a rota do plano. Desce lá no transponder 5434, e controle Salvador 120, décima 80. 340, Daniel Leda, abrindo o Azulano 6, curva direita, 424-208-3663, pronto para bus. Estou confirmando o transponder 5434, aguarda bus. 434, aguarda. Estabilizando ele, chegou no 072. O 072 completa a final, torre 11895, tamo bom. 1895, muito obrigado, até logo. Tá autorizado, até November, India Charlie, nível 100, decola dona 7, curva esquerda, cumpre o perfil Momo, após direto, acionando o transponder 5420, controle Salvador 120, décimo 80. Informação, aguardo autorização. Batendo, bom, no 072. Torre Salvador, bom dia, Azul 1499, pode esperar o da Rosário, tá pronto. Azul 1499, bom dia, você tem condições de a linha decolar sem parada? A linha decola sem parada, Azul 1499. Vento 030 grau, 069, a linha decola sem parada, da 10. A linha decola, da 10, sem parada, Azul 1499. Azul autorizado ingresso, chama a linha de pronto, da 17. Coordenação aqui para o Salvador Porta Táxi. Liga para o Bolsonaro, Porta Táxi, MT. Tribo 5220 no Copa. Solicitado a vitória da Conquista, nível 200. Da cola do 10, curva direita após, curva perfil APO, após direto Conquista. Acionando o transponder 5441. Controle Salvador 120, décima 8. Any chance fly direct of the book? Stand by, Argentina 1913. Stand by, Argentina 1913. Mesmo ali, mantém pistão no zero, chamaram 6302. Após o põe o gol na final, ali mantém 6302. O vento 0200 graus, 099, pouso autorizado no zero. Nível pouso não no zero, bom, no 072. India, SEBD. Direct, SEBD. Argentina 1913. Afirma Serra Eco, Bravo Delta India. Contact 96 Center, frequency 126.0 e Thunderbolt 128.8. Have a nice day. Contact, Argentina 1913. 08. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. Dia Azul 1299, decolou no 6, curta, mantém a reta. Argentina 1913, on 70, contact 126.0, enable 128.8.8. 1919. That's correct, sir. Good day. Azul 4299, contato radar decolagem, voa para o 340-1499. Alta cargo 8487, chame Recife agora na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, alta cargo 8487, quatro na base. Azul 4299, vou direto Leda da presente. Direto Leda, grátis. Decolagem autorizado no zero, vento 030 graus, 109. Decolagem pro 63, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, 072. Salvador, bom dia, 3663, ponto de espera, estamos zero pronto. 3663, bom dia, Lima, mantenho no zero. Lima, mantenho no zero, 3663. Autorizada a ler e manter na 117. Xanar 63 no 2, decolado ao Zuno 1, controle 12080. 208, obrigado. Juliette, temos o Lu, decolado ao Zuno 0, controle 1208. 208, bom dia. Bom dia. Trone, bom dia, Papá Tango, Juliette, temos o Lu, decolou, tá passando 800 na Coral, na Cisco. Bom dia, Juliette, temos o Lu, contato radar, subiu para uma centena direto Coral. Uma centena direto Coral, Juliette, temos o Lu. Trone, Salvador, bom dia, Xuné 63 no 2, decolou o Pocajamo. Bom dia, Xané 6312, contato radar, vou para o 350, saída Puca. 350 na Puca, 6312, possibilidade de voar Aracaju, está presente? Somente voo Ijama aguardando Aracaju. Ok, na sua escuta, obrigado. Alô, Gol 072. Siga. Guardando o balizador no 612. Choque, foi sério. A 3663, decolou no 3, controle 208. 208, bom dia. Bom dia, tá 3663. Tá 3663, contato radar, subiu para o 340, está autorizado o Leda. Leda, obrigado, 340, 3663. Alfa Tango Tango, decolagem autorizado no 7030 graus, 099. Alfa Tango Tango Torre. 40 com 1-0, autorizado, Alfa Tango Tango. Então, não é 05, autorizado táxi da ponte fora da piscina 0, via pátio, India Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste na 092. Bom voo. Chama agora Recife na frequência 133, decimal 25. 325, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá voltando, né? Colou no meio, controle 208. 208. Gol 1888, bom dia. Acione identificação, chegada Mari, desça para o 050. Bom dia, Mari, para o 050, desça para o 1888. Bom dia, Alfa Tango Tango, decolou na sua esposa, sai da mão. Bom dia, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, vou para uma centena sem restrições, sai da mão. Tive uma centena livre da restrição na mão, Alfa Tango Tango. Acione 6312, tem a prova de Jamo, após Jamo Aracaju. Coordenação com Recife, chame Recife agora na frequência 12545. 2545, obrigado. Bom, número 05, autorizado a linha Ari, corrigindo, a linha e mantém na 1-0. Rodrigo, no 982, acione a identificação, vem na prova de Mari para a chegada Mari, desça para o nível 060. Identifica a prova de Mari, 060, no 982. Autorizado em TAP, no 982. Autorizado em TAP. Autorizado, 982. Ou no 888, vem direto Duna, descida para 2000 pés, o ajuste padrão. Duna, 2000 pés. É 3663, chama agora Recife, frequência 1260 e correção 133 decimal 25 e alterna 13395. 13325, alterna 95, bom dia, boa semana, tá? 3663. Aumente, bom voo. Autorizado, vai apontar o táxi, 1231. Alô, tá mandando, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Sol da Porta Santa, Andrés 304. Solo de Oxané 63, para Guarulhos, 4-0. Informação mais, contorno tentado, podemos tentar a saída. Mais que oferta, está pronto, Copa. 3-1, pronto, Copa. Firmo. 3-0, Guarulhos, nível 360. Marcola Dona 0, curva direita, após. Cumpre o perfil da El, Leda, após o Labride. Onde intercepta o Tazulu no meio, brava Tazulu e após conforme a rota do plano. Acelerando o trânsito, manda 5461. Controle gelador 120, decimal 80. Poder repetir essa resposta? 5461. MC 360 para Guarulhos, Bael, Vida, após. Após Matheus Meia, bravo, até o conforme o 10. Decola da 10, como eu disse. A classe não pronto, o chuveiro está na minha posição 5, está na minha 3 e 1. Andrés 3 era quase confirmado, chamar o primeiro tempo. Agora sim, dá bom. Captando Tango, informe seu estimado de pouso. Só um minuto. Dois, quatro, cinco, Alfa Tango Tango. Copiado, 1245. São 10, autorização para Guarulhos. Bom dia, Mike, confere, guarda copo, prepare da El Leda. Da El Leda, guarda. Alô, Salvador, 35221 para o táxi, 67 a bordo, 4 horas, Montes Claros. Gente, até a saída do posto 3 está autorizado, agora para prosseguir. O táxi até o final do posto 3, o 5221. Oscar Mike Romeu, desça para 503 e chame agora 2 Salvador 118-900, tamo Paulo. Muito obrigado, companheiro, bom dia. Obrigado. Salvador, bom dia, Oscar Mike Romeu. 100, 30 táxi. Direita via Índia, no ponto de espera, Tom 118, decimal 95. Ajuste na 0 no 3 agora. Vamos voltar. Trip segue o Airbus Zeta, como número 2, o ponto de espera estou em 1-8, decimal 95. Ajuste na 0 no 3. Vamos voltar. Traz o Airbus Zeta, o ponto de espera 108-95. 35-22 no 4. Com 9-2-5-1, cópia. Pronto, cópia. Com 9-2-5-1. 3-0 Guarulhos, nível 3-6-0. Decolado no zero, curva direita após. Cumpro o perfil da Real. Letra após voa bridge. Intercepta peso 1 no meio, brava até Zulu e após conforme a rota do plano. Aciona no transponder 5452. Controle Salvador 120, decimal 80. Ok, autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge, para o Luna 6, BHZ. 5452, transpondo 20, decimal 8, frequência do controle para o gol 9251. 9251, cotejamento correto, chama pronto, portão 10, puxa o banho de estacionamento. Vai chamar com o som. Bom dia. 50 graus, 129. Decola na 10, no certo. Gol no 888. Gol no 982, desça via para 2000, o ajuste padrão 1013. Informe no localizador, só segue tráfego da companhia como número 2 na aproximação. Sente, desce via 2000, peço, com 1013, gol 1982, sente do tráfego. Tango Tango, confirme seu ponto de modificação. Seu apoio está presente no telamento e atenção no zero. Sede Alfa Tango Tango, modificado 227, subo para o 105, com ações visuais. Controle Salvador, Papa Romeu, Alfa Bravo. Romeu, Alfa Bravo, prossiga. Como é que vai decolou de Serra em Jacuíns, vai com proa de Vera Cruz, mas a princípio fazer um sobrevoo na região da Pituba, a 7500 pés com a moto, o código alocado é o 0165, o Roberto Bravo. Entendi, o Roberto Bravo, mantenha 500 pés para não interferir na final da 1-0, o ajuste padrão, informe sobrevoo na Pituba. Bravo. Gol no 888, informa Robson 44, norte de Simba, mantendo 500 pés, prosseguindo para sentido sul. Ciência, tráfego, gol no 888. Controle Salvador, tá 3304, decolar, transfere. Tá 3304, contato radar, saída da área, suba para 360. 360, tá 3304. Controle Alfa, pergunta, 085 final autorizado, Alfa Tango Tango. Solo gol 9251, posição 10, pushback acionamento. Lembra que o vídeo estava reporta ataque. Gol 9251. Ok, reportar o ataque. Gol 9251. Unidade do 3304, voar direto ao árbitro. Gol 1888, completa final do procedimento. Chame torre 11895, tomou posse. Compreendendo para a torre, o 1888, quanto abaixo? 08, boa. Uhum. 3304, por direto ao árbitro. O Elefa? Tu quiser o telefone. Telefone 1888. 8. Autorizado no 0, vento 0.0 grau, 099. Tive pouso na 1-0, gol no 888. Controle trip 5221. Bom dia, trip 5221, contato radar, saída Arbor, suba para o nível 200, mantendo as restrições da saída Arbor. Subindo para o 220, mantendo as restrições, o trip 5221. 200, nível final. 200 para o trip 5221. Tango Julieta e Tango Zulu, está agora afastado de Coral, 7 milhas. Serviço radar encerrado, mantém uma centena e chame Ilhéus na frequência 1201. Posição 03, nível 340, Curitiba, Rotoscópio. Tenho 366, agora coordenação para 34. Bom dia, TAP 3896, acione identificação, chegada a Mari, lista para o 050. Acione o transponder 5436. Controle Salvador 120, decimal 80. Conforme 360, após o 21, decoda no 0, direita, Arbor, após Arbor, é, Elefa. Acena 5436, controle 208, está 3859. 3859, está correto, protegimento, chama pronto, portão 3, pushback e acionamento. Claro. Inicialmente, Prode e TAP, está 3896. Na guarda, 92. Salvas 34, direito no 21, décimo 9. 9, boa. Chegou a copa. 1982. Pouso autorizado no 0, 050 graus, 109. Pouso autorizado, igual 92. Livrou no 88, ingresso na Alfa e a porta antes da Juliette. Alfa e porta antes da Juliette. Juliette, confirma por gentileza o local de sobrevoo. Romeu Charlie, Romeu Juliette, Bom dia, acione identificação. Vou ir na pro de ponte para a chegada ponte, chego no ponto ideal desse. Charlie Romeu de Juliette, estamos em contato radar, 60 milhas de Salvador. Alfa Tango Tango, chama agora Recife na frequência 12545 e alterna 12685. Tá 3304, chama agora Recife, frequência 12600 e alterna 12288. 260, 288, grato. Ingresso Juliette, portão 4. 1982, ingresso Juliette, portão 4, 282. 1982, ingresso na Alfa e a porta antes da Juliette, bom dia. Alfa, Juliette, 1982. Solo Gol 9251 para o táxi. 3 horas e 37 de autonomia. 185 a bordo e alterna galeão. 7951, autorizar o táxi até ponto de espera da Cristina 0 via Pátio, India e Alfa, no ponto de espera Torre 118-95. Ajuste no 012, bom voo. Ok, Pátio India Alfa, quando lá no ponto de espera, 118-95, boa 95, obrigado. Nível 07, cópia. Cruzado, Salvador, Salvador, voo local, 500 pés, da cola da 17. Curva direita, comprou do litoral sul. Aciona no transponder 0127. Controle Salvador 120, décima 80. Preparar a chegada mar e chame no ideal desse. Protegimento correto. Confirme por gentileza para o B. Romeu Charlie, Romeu Juliette, desça para o nível 050. 050, controle de bom. Salve, Gol 982, está próximo a Juliette. Fala 92, observe o Boeing da companhia, após ingresso Juliette, portão 8. Após companhia, Juliette 8, espero 8, Gol 982.